Então, olha, está a gravar, digamos assim. Ótimo. Antes de mais, obrigado por teres aceito o convite e teres-me recebido aqui em tua casa. De nada, sim. Estamos na minha casa. Estamos, confesso, senhor. Isto é em Gaia. Eu tinha pensado em fazer uma coisa aqui do género, pôr-te a minha mulher a receber e deixar-te à espera na sala, mas sendo mesmo assim à estrela, sabes? Tipo, ai, ele já vem. Depois eu chegava a falar ao telemóvel. Só que, e dizer desculpa, dá-me um segundo, e fazia aquela cara de frete, tipo, estou farto de trabalhar. É, e não, e afinal não, fui-te buscar e está a chover, está frio, não sei o quê. E a minha cadela fez-te grande festa. Tranquilo, é uma linda cadela. É. Olha, quero começar pelo início, que foi assim que eu também comecei com o Joel. Quando é que tu começaste a fazer stand-up? Quando? Sim. Foi no dia 31 de julho de 2010. E porquê? Porquê? Porque eu trabalhava num ginásio. E, opa, nos jantares e que eu contava sempre anedotas. E o dono do ginásio perguntou-me, olha, tu não queres fazer qualquer coisa na festa de verão? Eu, que qualquer coisa? Sei lá, contar umas anedotas. Eu, tá bem, eu conto e tal, tranquilo. Opa, e na altura, eu sempre gostei de ver o Levanta-te e Ri, opa, e adoro o Eddie Murphy. Uhum. E eu, na altura, traduzi um texto do Eddie Murphy, já não sei se era do Ross, era do Delirious, e contei umas anedotas, mas travestidas também, tipo, não eram as anedotas normais do português, francês ou inglês, sim, sim. Burso, e que nada, foi, tipo, apliquei anedotas a cada membro do staff. Ok. Meti um cunhito pessoal qualquer, opa, e a coisa foi muito fixe, a coisa correu tão bem que no mês seguinte, no aniversário do ginásio, pediram para fazer a mesma coisa. E eu já arrisquei levar material meu. Escrito por ti, sim, nesse caso. E foi uma bosta. foi mesmo chunga, meu. Foi chunga ao máximo porque, pá, uma coisa é tu... A anedota funciona sempre, não é? Com mais condimentos a coisa fica melhor ainda. Certo, mas ela no final bate sempre. É garantido. Era um maçarico, não é? A única experiência que eu tinha era como consumidor e foi muito a mal. Mas tive a sorte de, no meio do público, estar o Joca, que, para quem não sabe, também é comediante. Já fazia há mais tempo. E ele viu o potencial e falou comigo, olha, queres vir experimentar a trabalhar comigo num bar em Espinho e não sei o quê? Pá, eu na semana seguinte fui ao bar em Espinho, aquilo lá também era assumidamente noite de anedotas, e eu comecei a gostar, e a partir daí nunca mais parei. Ok. Nunca mais parei. E pronto, e agora... e tendo começado, portanto, nessa ligação com o ginásio, a pergunta que eu tinha-me lembrado é, neste momento, alguma ligação ginásio-comédia? Sim. Tens? Sim. Sim, tenho. Uma conexão, uma coisa com a outra? Tenho. De alguma forma? Tenho isso de forma até ambivalente, porque, eu socorro-me muito do humor físico. Claro. E se não estivesse em boa forma, nunca poderia fazer muitas coisas. E na minha abordagem profissional no ginásio, também uso muito a comédia. Como okay. Forma de ligação às pessoas, tanto, agora já nem faço tantas aulas de grupo, antes dava muitas aulas de grupo, agora estou mais focado no personal training. Mas nas aulas de grupo é que dava, se calhar, a ligação era maior, digamos. Sim, porquê? Porque a amostra como é maior, tu tens mais probabilidade com algo, com várias coisas, tu chegares a um maior número de pessoas. Na vertente de personal training, não, tu tens que conseguir ver exatamente o que é que faz aquela pessoa mexer. Ok. E tens que, pronto, a coisa é um bocadinho mais complicada. Tipo, tu, mesmo quando estás num espetáculo, tu abordas um tema, faz um tipo de humor, faz um tipo de piada e consegues ver pelas reações do público, ok, fez-me mexer ali, epá, ali é que não estou a chegar, o que é que está a faltar para ali qualquer coisa, e andas à procura com na relação com as pessoas também é um bocado isso, não é? Um gajo vai ver, olha, deixa ver, vou manter aqui um gajo sisudo e tal, claro. Ok, a pessoa está também sisudo, ok, vou sei lá, libertar um bocadinho mais, e às vezes sempre assim, tipo, sei que é ir às putas, e a pessoa ri-se, não, estou a brincar, isso não faço isso, claro que não faço isso, mas vou... A leitura assim, é feita tanto numa como na outra. Claro. Pá, e o humor é sempre Mas isso é também uma cena minha. O humor é sempre a base de ligação um bocado para tudo, porque é fixe. Não sei, digo. Tá bem. Olha, outro ponto que também é importante na tua carreira como comediante foi o Balas e Bolinhos, certo? Mais ou menos. O que é que tiras sobre essa experiência? O que é que eu tirei dessa experiência? Primeiro, foi fixe, foi sempre, venha quem vier, eu posso dizer que estive num dos filmes de maior sucesso dos últimos anos Nacional, em Portugal. Certo. Pronto. Apesar de ter estado em tela tudo somado com 40 segundos. É uma experiência que ninguém me tira e sabes, tipo, achievement unlocked, que, como nos jogos de computador, aparece aquela medalhazinha, tá lá. Agora, a nível de... Opa, a nível de trabalho, não deu-te mais trabalho ou não? Sim, mais ou menos. Deu-me outra coisa, deu-me respeito. Eu já te conto a história. Vou contar agora. Eu fui uma vez a um bar em Gandra. Que aquilo... Eu tinha 6 meses de carreira. Em 6 meses andava, tipo, tirando as noites de anedotas e de vez em quando stand-up que se fazia no tal bar de Espinho onde comecei, no falecido Beer and Beer. Tirando isso, fiz uma coisa esporádica ou outra, pronto, mas... Era muito pouco, tinha muito pouca estaleca, era um maçarico. E, cheguei lá ao bar, o microfone começou a falhar, eu notei que comecei a perder o interesse das pessoas. O próprio dono do bar não ajudou nada, aquilo foi do género, tinham lá matrecos e bilhar e televisões ligados, e disse, olha, se calhar era melhor desligar as televisões. Pá, eu reparei que o gajo olhou para mim assim com um ar meio esquisito, do género, já estás a pedir coisas, é? E no dia e a seguir pedir, olha, e se calhar era melhor fechar os matrecos e os bilhares. Pá, e o gajo olhou para mim e diz-me assim, tipo, olha lá, mas... Como é que tu pensas que eu vou fazer dinheiro para te pagar? E eu, então imagina que okay, eu a lutar com o microfone estava a falhar, eu ali aos berros e sempre a ver aqueles. Tá! Opa! Alma! Foi horrível, meu. Eu saí de lá, o gajo, aquilo foi tão mal, nunca me tinha acontecido. E o gajo foi. E nunca mais me aconteceu. O gajo virou-se para mim e foi tipo. Olha, e um desconto para isto? Foi mesmo tipo de género, foi muito mal. Sim, estavas ali a fazer um favor, sim, segundo o homem. Sim, foi horrível, foi muito mal. Eu faço o filme, isto pode passar aqui 2 anos, eu faço o filme e há um gajo que me liga, olha lá, tem aqui, arranja-te aqui uns bares para tu fazeres, e o caralho, pá, o pessoal está-me a pedir, o pessoal do Balas e Bolinhos, só que aqueles gajos, eles não fazem nada, tipo, presenças e quê, pá, olha, e como tu tens a cena da comédia e tal, pá, eu digo que és autor do Balas, tipo, ah, o que é que tu me dizes e tal, eu, está bem, quais são os bares, olha, é o Raio X em Gandra e outro, não sei o que, no Cais de Gaia. Eu vi Raio X em Gandra, eu foda-se. É sério, mas o gajo quer-me. O gajo diz mesmo que te quer muito e não sei o que. Uma coisa rápida, meia hora e tal. E eu, fiz aquela cena, tipo, dei um preço para não trabalhar. Mas para não trabalhar. E ele aceitou. Ficou. Okay. Ouve, esquece. Foi, de certa forma, foi o trabalho mais rentável que tive. Tipo, trabalhei meia hora, ganhei... quase 6 vezes mais aquilo que tinha pedido da primeira vez. E o gajo andou comigo, ele de certeza não se lembrava que tinha sido eu. O gajo andou comigo ali, tipo, como está tudo bem o senhor e tal, o que é que precisa e não sei o que e tal. Fiz meia hora, aquelas cenas que eu sei que funcionam até debaixo de água. Parti a casa ao meio, foi espetacular, mas pagou-me, olha, muito obrigado. E nunca chegou a referir a primeira experiência? Eu sinceramente acho que ele já não se lembrava o que tinha sido eu ou o quê. Também nesses 2 anos foram anos em que nós, felizmente, nós, eu, Joca, Joel e o Bruce trabalhamos muito, e isso também me deu muita estaleca de palco e eu era um comediante muito diferente, muito mais diferente quando lá voltei. Aquela coisa que irrita às vezes, que é... parece que as pessoas só te dão... Só te dão valor quando tens likes. Agora puxar para a atualidade. Quando tens likes, quando tens fama, quando tens imagem. Sim, mais quando tens fama e quando tens imagem. Porque... Opa, sei lá, como é que eu tenho de explicar? Uma das coisas que eu senti e sinto, agora nem tanto, felizmente, mas ao princípio, quando atuava com nomes maiores da comédia. Sim. Quando digo nomes maiores, tipo, digo primeira linha. Quando eu funcionava um bocado como open mic, o que é o facto de tu seres catalogado open mic, ou de seres catalogado como gajo que está a começar, isso cria automaticamente uma grande desconfiança nas pessoas. E tu dás o litro, tudo bem que às vezes a tua própria qualidade não é tão boa como os gajos de primeira linha. Claro, dar o litro depende de cada um, como é? Claro. E depois é aquela coisa que é o pessoal de pé atrás. E tu estás ali a lutar e não sei o que, e vês que consegues ganhar o público, mas suaste, sentes que dás o teu melhor, sentes que usas o teu material melhor e estás ali, mas consegui. E chegam os gajos de primeira linha e dizem só tipo, boa noite. E o pessoal, é uma explosão de alegria, e tu, caralho, meu, quando é que isto me acontece a mim? E nunca aconteceu, nunca. mas vocês chegaram até a tua com o Herman? Sim. Sim, com a ocasião. Há 2 anos. 2 anos? Foi. Opa, mas lá está, nós também só trabalhamos com essa gente porque somos nós que os convidamos. E nunca é o contrário. Mas não, foi muito fixe. Pá, nós tivemos a sorte. Temos a sorte também de nos darmos bem com os grandes cá de cima, tipo o Miguel Sete Estacas, o João Seabra, o Souza, o Pedro Neves, o Paulo Baldaia. E isso também nos dá pronto, é de certa forma também um atestado de qualidade, mas pronto, foi atuar com o Herman, foi partilhar palco com ele por 2 vezes já, foi... Como é que é o stand-up dele? Recordas? Vai buscar as personagens antigas? Eu acho que ele está numa fase da carreira em que, lá primeiro, é o Herman e ele é daqueles que diz. Ele podia boa passar, noite e. Exato, ele podia passar hora e meia a dizer boa noite que as pessoas iam adorar. Pá, ele é um animal de palco, tem um carisma imenso. O stand-up dele é bom. É bom porque ele Como é que é de explicar? Não é que o texto, por assim dizer, seja daquelas coisas que tu vês e achas uma construção fantástica. Claro. Mas, opa, a forma aquilo, como faz. A entrega dele é tão boa, o gajo sabe explorar tão bem os silêncios, sabe exatamente em que palavras é que há de dar ênfase, sabe exatamente quando é que há de parar. Pá, ele é um mestre da entrega. Okay. O Herman é um mestre da entrega. Pá, o material é bom, nota-se, lá está, que se calhar anda um bocadinho na zona de conforto dele, que é muito show musical, muitas referências a personagens dele, sim, muito, é um mestre, meu, é, sem sombra de dúvida, o vosso disto. Muito bem. Olha, estávamos a falar de casas. Eu não cheguei a falar com o Joel, queria falar contigo sobre casas que vocês façam e que, digamos, que tenham um grande orgulho de fazer isso, fazer essas casas. Eu recordo-me duas casas que vocês fazem há muito tempo, que é o Iron, sim, em Aveiro, e o Monte Branco, não é? O da Torreira. Sim, o Monte Branco de Torreira. Porque eu não conheço essas casas, o que é que... O que é que terias a dizer sobre elas? Vamos dizer que são duas casas siamesas, na medida em que se complementam muito bem. O Iron Duke Pub é na Travessa da Rua Direita. Isso mesmo. Já agora, queria mandar um grande abraço para o Pedro e para a Ana, que casaram este ano. Confere. Parabéns. É uma casa típica de inverno. É um pub típico irlandês, inglês, o que lhe quiser chamar, tem centenas de cervejas diferentes, e é uma casa típica de inverno, no sentido em que trabalha muito bem de setembro a maio, sensivelmente. Era nessas alturas que vocês faziam lá as noites? Sim. O sítio é relativamente pequeno. Por ser uma casa acolhedora, digamos, sim, assim, ajuda ao espetáculo? Milhões, claro. Milhões, o público está ali mesmo em cima de ti. E o facto de haver uma grande amostra de gente faz com que as pessoas se sintam de alguma forma seguras em exteriorizar o riso, porque o riso muitas vezes as pessoas parecem ter medo de se rir, têm muito, dão muita vergonha e trancam. Não, pá, não, tem vergonha. E ali não, porque o público também é relativamente jovem e há qualquer coisa também na juventude que faz com que as pessoas extravasam um bocado mais. É espetacular. O Monte Branco é ao contrário, é uma casa típica de verão, é uma esplanada gigante na Torreira. É brutal. O público, aquilo é enorme, aquilo enche tipo 300 pessoas, que o recorde daquilo acho que foram 300 e não sei quantas, com o Carlos Moura, se não estou em erro. Ou com o Joel. Olha que agora, não sei. Mas ambas as casas são a prova que investir tempo e trabalho numa casa forma-se a casa, digamos assim. Não, quando se diz formar uma casa ou construir uma casa. Mais ou menos. São dois exemplos? Mais ou menos. Há aqui um fator que também é muito importante, que a gerência da casa. Claro. Quando a gerência da casa quer fazer bem e nós já lidamos com muitas casas, com muita gente muito diferente, com casas muito diferentes, não só a nível de espaço físico, como a nível de espaço humano, no sentido de públicos. Nós temos alguma tarimba. Okay. E quando há vontade dos donos em ouvir o que temos para dizer, quando eles próprios têm é importante um dono sentido, confessar, digamos assim, que vocês são mais experientes na construção de um espetáculo do que eles. Sim. É importante. Sim. Caso assim o seja, digamos. Sim. No Monte Branco temos a sorte também do Sr. António, que é o dono, ele chama-se António, apesar de tudo, o grande Dom Rubirosa, um dos nomes fortes do panorama do hip-hop nacional, é ele o Monte Branco. O facto de ele também ser artista, estar no meio, tem um sentido crítico bastante diferente, claro. E sabe também, para além de aceitar os nossos inputs, ele também dá um contributo muito forte. Okay. Na a experiência dele. Sim, totalmente. Ajuda. Falando nestas casas que tu especificaste, o pessoal do Iron Duke, lá está, não tem tanta percepção de espetáculo, mas tem uma atenção aos clientes e sabe exatamente organicamente como é que a casa funciona. Claro. E isso, facilita-nos imenso. O contrário é mal demais. Sim, nós temos cada cena do género. Olha, o que é preciso para o espetáculo? Convinha ter um som bom e não sei o quê e tal. Luz de frente e tal. Aí chega lá, temos o tipo... um foco nas costas, tudo apagado. Olha, mas se calhar. Está aqui a luz, está aqui atrás. Não, mas isso era de frente, não é? E ele. Pois é. Axelis, vocês artistas, vais também dar a bola. Pá. E às vezes é complicado, meu. Às vezes é. É complicado lidar com os donos dos bares. Sim, em alguns casos. Pá, quando eles são muito ideias fixas. Como é que tu achas que uma pessoa deve encarar? Vamos pôr a pior situação de todas, isto é, chegaste à exaustão em lidar com o dono do bar. Em tu perceberes que ele parece que estás a fazer um favor, que ele te está a fazer um favor e portanto, das duas uma, vais-te embora da casa, não faz lá mais. Continuas a lutar com o homem e tentar-lhe mostrar dia após dia como é que se faz um espetáculo? Não. Como é que. Para que caminho é que tu vais quando isso, noite após noite, não resulta? Há uma coisa que a experiência nos disse, que é. Nunca devemos queimar pontes. Ok. Nunca. É preferível Isto é com uma relação com a gaja. É preferível chegar a mostrar que, olha, isto se calhar não está a dar, vamos se calhar dar um tempo e depois tentamos outra vez, do que tipo, olha, pá, esquece, não dá para trabalhar consigo. Ou seja, um gajo diz uma coisa, você faz outra, dá, mas também não prestar, não, nós não prestamos, não, pá, por acaso. Entrar assim, pela discussão, sim, pá, nunca mesmo ser saudável. Pá, nunca, isso, felizmente nunca nos aconteceu, mas o que nos acontece é outro tipo de exaustão. Que é como assim? O formato de cansar. Ok. Acontece. Sim. Acontece algumas vezes. Primeiro, nós só somos três. Portanto, é o cansar na perspectiva do público. Do público, sim. E pá, e nós, a nossa imagem também esgota-se um bocado. Nós temos cerca de, sei lá, cada um de nós tem cerca de 3, 4 espetáculos diferentes. Ou seja, certo, consegue montar 3 a 4 horas de material. De material. Diferente. Claro, temos beats muito bons, temos beats que dá para encher chouriço, a coisa também está muito no alinhamento, na forma como molda o espetáculo, na forma como se monta. Nós conseguimos fazer 4 horas diferentes, sensivelmente. Opa, só que a maneira como nós trabalhamos, um mês vai um, outro mês vai outro, um mês vai outro. Um mês vai outro. Dá para fazer quase um ano de comédia. Isto, num espaço, sim, mensalmente dá para fazer um ano assim, sem, não repetindo material. Opa, a partir daí começa a ficar complicado, não é? Porque a comédia vive da surpresa. Claro, nós não somos, não podes dar a repetir. Pois, se nós repetirmos, às vezes o material é bom, não é? Às vezes há público que nos conhece e que nos segue, às vezes, de pá, eu tenho gente que tanto me vê em Aveiro como me vai ver a, sei lá, a Espinho, como vai ver a Valongo. Isso acaba por ser mal, porque logo aí estás a repetir-se, não digo certamente, sim, mas com, opa, alguma qualidade do texto. É, mas lá está. Se as pessoas vão, é sinal que gostam. É sinal que gostam, sim. Claro. Mas é uma pressão do caraças, meu. Um gajo chega lá, olha, pá, por muito contente que o gajo fique, ei, olha, fixe, eles vieram, olha que bom. Mas por outro lado, pensas como, cara, o que é que eu vou fazer agora, meu? Olha, vocês já viram, opa, eu gosto muito de falar com as pessoas, tanto no início, tanto antes do espetáculo como depois. Opa, e essa malta é sempre, olha, o que é que vocês já viram? Vimos ver o mesmo. Já viram? É, opa, o gajo começa sempre a... Vem ver um espetáculo de Tony Carreira. Vem ver um espetáculo de Tony Carreira, não é? E o pessoal fica assim naquela, tipo, é, o mesmo de ser. Eles riem-se e tal. Mas é, pá, pronto. O nosso grande medo de exaustão é esse. Opa, e depois acontece. Temos casas em que fazemos lá comédia, aquilo é um sucesso enorme, durante um ano. Deixamos ganhar saudade, tipo, paramos um ano, dois, olha, está na altura de voltarmos, e nós voltamos, o público também vai mudando, pronto, é uma essa sensação de que repetir texto é um problema, digamos assim, passa-se na torreira, no Monte Branco, tendo em conta que vocês já fazem não sei quantas edições. Sim, sim, porque as pessoas que lá vão são praticamente as mesmas todos os anos. Sim. Ok. Opa, mas há sempre qualquer coisa de diferente. Né? Opa, primeiro, o humor nunca é uma coisa fechada, não é? E tu, à medida que vais batendo o texto, vais fazendo o texto, vais arranjando sempre maneiras diferentes de o entregar, vais arranjando, claro, add-ons para lhe pôr, beats novos, olha, isto encaixava fixe no meu texto do Mosquito, olha, pronto, e há sempre qualquer coisita, um apontamento novo. Quanto mais não seja a maneira mais natural com que tu entregas, mas... voltando à tua pergunta, era uma coisa que eu quis sempre dizer, porque eu já não lembro qual era a pergunta. Não, eu estava a falar do Monte Branco, do medo das pessoas, da repetição de texto. Opa, eu tive uma sorte do caraças nas últimas edições do Monte Branco, no meu solo. Não sei, quando é que foi? Foi este ano ou foi ano passado? Não, foi, não foi neste ano, foi no ano passado. a meio do meu espetáculo há um apagão. foi toda a vida. E eu não ia parar, não é? Eu não ia parar. Opa, e foi tão espetacular. O que é que acontece? Eu faço quase 20 minutos de espetáculo. Foi quando a luz voltou. Em cima de um banco, o banco, aquele banco alto onde normalmente nos sentamos, eu pus-me em cima do banco para literalmente para falar mais alto. Tipo, okay. Estás a perceber? Okay. Mais alto, porque eu estava em pé, sim, em cima de um banco alto. E o pessoal, a única luz que existia eram as luzes da saída de emergência, que era a única coisa que estava a dar. Opa, e o pessoal ali de frente começou todo a iluminar-me com as lanternas do telemóvel. Tão bom. Ei, opa, foi tão fixe. Tão bom. Foi tão fixe. Opa, e depois nós fazemos muito crowdwork e há sempre estrangeiros lá. Opa, e... Nada turista. Sim, tipo... imigrantes. Imigrantes brasileiros, franceses. E é tão... E eu safo muito bem. Por acaso safo-me muito bem, não é para me gabar, mas sim, estou-me a gabar. Eu safo-me muito bem a fazer outras línguas também e na própria tradução. Pois, é isso que eu ia falar contigo que tinha em mente, mas vamos deixar então isso se calhar para a segunda parte. Para a segunda parte. Já estamos com 26 minutos. E isto é quanto tempo? Epá, é isto que fizemos. Está perfeito. Está perfeito. Mais mas está mais. Eu gosto de falar. E pronto, a gente já volta. Eu gosto de falar. Já, não, para aí. Posso fazer xixi? Pronto, posso fazer xixi? Fazer xixi. Faço aqui.